Somente 9 amigos outra vez. Programação musical aqui no Front Transamérica, e é o seguinte, hein? Certamente, a menos que algo de grave tenha acontecido, ou você tenha realizado o sonho de muitos de nós, né, e viajado até outro planeta ao longo desta semana, certamente você ficou sabendo que a Polícia Federal prendeu na quarta e na quinta, simplesmente, dois ex-governadores do estado que já foi capital do Brasil, Rio de Janeiro, e é um dos nossos principais cartões internacionais, né? Os ex-governadores Antony Garotinho, ele que é suspeito de compra de votos e fraudes com um programa social na cidade de Campos, e Sérgio Cabral, acusado pelo Ministério Público Federal de envolvimento no desvio de mais de 240 milhões de reais em esquemas de corrupção envolvendo obras como a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. A cena do ex-governador Antony Garotinho, que já foi candidato à presidência, né? Já pensou? Sendo carregado numa maca e resistindo para não ser preso, foi uma das mais vistas da internet brasileira nesta semana. Pois bem, né? Diante dos fatos, muita gente se perguntou: seria o Rio de Janeiro o estado mais corrupto do Brasil? Olha, a concorrência, na verdade, é mais dura do que parece, né? Tem aí Maranhão, tem Alagoas, tem Paraná, enfim, né? E aí você estranha, né? Paraná? É, amigo, Paraná, que parece que anda se esforçando, né, para obter essa nada gloriosa classificação. Se você não entendeu a menção ao nosso estado, eu darei apenas alguns exemplos aqui, né, para refrescar a memória, como é o caso da questão lá atrás dos pedágios, a Operação Publicano, a Operação Quadro Negro, os diários secretos da Assembleia Legislativa, a sogra fantasma de um dos homens de confiança do governador Beto Richa, enfim, né? Sem falar dos escândalos municipais que cidades como Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu vêm sendo campeãs de produzir nos últimos anos. Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que a Polícia Federal, cedo ou tarde, vai baixar aqui nas bandas das araucárias paranaenses também? Porque suspeitas de hoje e de ontem não faltam. E se tiver o mesmo impacto, tudo isso, né, no estado, que uma operação como a Pecúlio teve aqui em Foz do Iguaçu, ó, meu amigo, não sobrará pedra sobre pedra no primeiro, no segundo ou no terceiro planalto. Front Transamérica até meio-dia e, ó, música paranaense aí para animar o dia com a banda Reles Pública. Já foram descansar. Passaram o domingo a ver televisão. Acordarão pra trabalhar. Segue a segunda-feira livre a começar. Outra semana longe vai. Batendo ponto enquanto escrevo sem parar.